A emissora que você sintoniza vai identificar. ZYJ287. Rádio Vade Ivaiporã. Frequência 890 kHz. Estúdios localizados na Avenida Souza Naves, 890, primeiro andar. Transmissores. Rodovia PR-466, quilômetro 3. Parque Industrial de Ivaiporã. Rádio UBA. Uma empresa do grupo Orlando Petucci. Para você que resolve tudo por WhatsApp, a Copel tem a novidade que faltava. Adicione o nosso número para consultar débitos, tirar segunda via e solicitar serviços. 41-3013-8973. Copel no WhatsApp. A solução que você precisa para agilizar a vida está na palma da mão. 41-3013-8973. Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado. A Prefeitura de Ivaiporã tem a satisfação de comunicar a toda a população ivaiporaense que está executando o programa Lição Zero, que visa a melhoria da gestão dos resíduos sólidos domiciliares de todo o município. O programa contará com a distribuição de sacos de ráfia para reciclagem e sacos marrons para separação dos resíduos orgânicos para compostagem, além de diversas ações de educação ambiental. Juntos, vamos contribuir com a cooperativa da reciclagem, gerando emprego, renda e fontes de negócio. Sua participação é fundamental para o meio ambiente. Final de mais uma programação sucesso da Rádio Uba. Por momentos de pura emoção, a nossa equipe completa levou a sucesso reto a informação, a música, o esporte, a notícia, a utilidade pública e tudo mais que faz o rádio brasileiro. Nossa programação 890, esperamos termos alcançado nosso objetivo, que foi levar a alegria no seu rádio. Agradecemos sua companhia e voltamos com você amanhã para mais uma jornada juntos. Máquina Corona, descanso. Boa noite.